Alma Pirata. Esticada essa danada, movimento e vem por cima, vai. Sentando, re, re, bolando, vai, vai. Sentando, re, re, bolando, vai. Esticada essa danada, movimento e vem por cima, vai. Sentando, re, re, bolando, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando esse bundão no chão. Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão, chão, chão, chão. Olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão, chão, chão. Sentadão, sentadão, sentadão. Bate de volta na mala, é molência no beat, ela senta e representa, senta, senta, senta. Envolve de na mala, é molência no beat, ela senta e representa, senta, senta, senta. Vem no verão do tio e toma sentadão, vambora, vem! Que uma pirata! Meu parceiro com as covas CDs. Estiga dessa danada, movimento e vem por cima, vai. Sentando, re, re, bolando, vai, vai. Sentando, re, re, bolando, vai. Estiga dessa danada, movimento e vem por cima, vai. Sentando, re, re, bolando, vai, vai, vai, vai, vai. Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão. Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão, chão, chão, chão. Olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão, chão, chão, chão. Sentadão, sentadão, sentadão. Bate de volta na mala, é molência no beat, ela se representa, senta, senta, senta. Vou na mala, é molência no beat, ela se te representa, senta, senta, senta. André Cidis, o mural de Ibi Coara. Estiga o som do tio e vem. Toma, toma, toma, toma. Que uma pirata. Receba.